culpado que já me esqueci. Vivendo aqui do outro lado, eu não vou mentir. Ritmo dobrado, meu tempo é contado. Perdão aliado, aqueles planos e meus pensamentos desengavetados. Tô sozinho agora, a vida é outra, mano, a fita é outra. Retornei do zero outra vez, uma vida é pouca. Meio século que passa e nem percebi. Mas os 30 pela frente passa se assim Deus me permitir. Eu vou com a cara e a coragem que a rua me deu. Com o estilo, a voz que o rap escolheu. Eu represento uma família de 50 mil manos. Represento uma quadrilha de 50 mil. E você já pode imaginar como deve estar aquele papo que a minha insônia um dia iria voltar. Vários doentes num caminho, baixa imunidade. Espiritualmente contingente, sem maturidade. A natureza é uma lição. Enquanto o mundo gira, irmão, yeah. O homem negro esquiva em vão. Sou mais um comum dos grão, maria no chão, yeah. Fazer dinheiro é a missão, como eu te falei. Eu quero pra mim, enfim, o que eu não conquistei. Entrei de sócio no negócio, faço o que posso. Faço o que gosto, pra não me acabar em ver destroço. Vários bagulho que depende só de mim. Você sabe muito bem, quem tem responsa é assim. Um dia mal, um dia bem, um dia tem, um dia quem. Negro acorda sem ninguém. Não quero ser mais um, lamentando o fracasso. Não quero ser mais um, sem motivos de abraço. Não quero ser mais um negro velho sem espaço. Não quero ser mais um esquecido no cansaço. Eu vou prosseguir no que eu amo e acredito. Em versos imortais, dias quais bem mais ricos. Quero saúde e proteção, o meu pé no chão. Semear sementes de orgulho e a minha paixão. A natureza é uma lição. Enquanto o mundo gira, irmão, yeah. Homem negro esquiva em vão. Sou mais um comum dos grão, maria no chão, yeah. Quero mandar ideia boa no meu rap, que seja inspiração pros irmãos, minas e moleques. Que seja forte o bastante aonde chegar. Seja duradoura, curadora, via resgatar. Aquele alguém que parou no tempo e desistiu. Aquele alguém que se entregou, não resistiu. Aquele alguém que agora só chora, mas que já sorriu em mil eventos de outrora. Que você ouça essa ideia de manhã, que essa harmonia fosse melodia de Ansan. Quero ser bem negro, forte e sucedido. E saiba que aqui você tem sempre um amigo. Que você olhe pro passado com um aprendizado. Que você veja o futuro e seja abençoado. Não me esqueci, logo menos tô colando. Quero ser mais forte pra na noite tá representando. Meu mano, a natureza é uma lição. Enquanto o mundo gira, irmão, yeah. O homem negro esquiva em vão. Sou mais um comum dos grão, maria no chão, yeah. A natureza é uma lição. Enquanto o mundo gira, irmão, yeah. O homem negro esquiva em vão. Sou mais um comum dos grão, maria no chão, yeah.